permanente, de forma eficiente. Vou transmitir a informação correta pra minha gente. Tipo o embaixador de uma nação eleita, que vem rasgando o céu, estilo um cometa. Fui levantado tipo Paulo e colocado a posto. Aliados do Senhor, por Jesus sou louco. No dia ensolarado ou no tempo chuvoso, tenho que ser guerreiro, calculista e cuidadoso. Que não entra em acordo com partido político. Fantoches do diabo participam de um circo, onde o palhaço é o favelado do salário mínimo. Muitos dizem que meu som é som de bandido, mas eu prego para os fracos, cativos e oprimidos. Sofredor entende o outro mesmo raciocínio. Sei que meu som incomoda muito religioso, que acha que Jesus tem olho azul e é louro igual Jesus da TV, que só é bonito. Eles não mostram os milagres de um Deus vivo. Sou uma avalanche que engole os opressores, mas um consolador que veio para os sofredores. Eu não fico mudo e sigo um Deus justo e quero a injustiça. Dentro de um túmulo a sigla é ADS, contra a opressão, já entrando em cena, luz, câmera e ação. Sei que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus me deu um novo nome, a sigla agora é ADS. Sou louco por Jesus, meu aliado. Busco força no oculto em um Deus apaixonado. Mapa pros perdidos, eu prego a saída. Rap pros bandidos, mais um plano estrategista. Senha pro cofre do tesouro eterno, pra ter pra emprestar sem ter que meter os ferros. Eu prego a verdade, sou mensageiro dela. O grito que ecoa dentro e fora das favelas, nos becos, nas praças, na periferia. Adversário da maldade, eu prego alegria. Sou contra as novelas que te mostram orgia. Em um filme pornô rola menos pornografia. Ensino reencarnação, eu chego a passar mal. Adultério é o tema, virou capa de jornal. Destaque nacional, crucifica o pastor. Valorizam uma santa, uma imagem sem valor. Encobrem a verdade, não pregam salvação. Troco a Bíblia por mentiras, por fada de condão. Contracenam com o diabo, não falo o mesmo tom. Tem mano que rebola e usa até batom. Faz propaganda pra cerveja e mostra a bunda. Nega Cristo por dinheiro, prefere o bussunda. O inferno não é playground, sistema carcerário. Queimar no inferno é a sentença e a morte é o salário. Sei que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus me deu um novo nome, a sigla agora é ADS.